Meu filho, eu quero agradecer o seu respeito, o seu carinho, a sua dedicação a esse trabalho mais uma vez e dizer a vocês, todos que estão aí do outro lado, que meu trabalho por aqui no Ceará vai continuar. Vou continuar meu trabalho forte no Nordeste, vou reativar algumas cidades do Nordeste para voltar a trabalhar. Em breve estarei pelo Nordeste do Brasil. Vou voltar a São Paulo, já era uma pretensão minha, já faz alguns anos que eu aviso que vou voltar a São Paulo. Surge uma proposta para irmos para aquela cidade que tem um clima... Curitiba. Não, em São Paulo, que ela tem um... Atibaia, que é um clima muito bom. Muito bom. Mas infelizmente não vai ser possível fazer lá, mas parece que vão surgir novos convites, e a gente, não sei se é Campinas, alguma coisa assim. Bom, mas quando surgir, e acho que eu já dizer, pode ir, estaremos lá. É. Vai ser um prazer retornar a São Paulo, tem uma ligação muito forte com São Paulo por uma questão que pode parecer esquisita. Okay. São Paulo é a capital brasileira que mais tem nordestino. Oh. E o meu povo nordestino, eu tenho que filmar meu, porque é atrás deles que eu sempre vou. Meus médios sempre andam para cá e tem uma ligação muito forte com o Nordeste. Muitos espíritos da Alemanha reencarnaram aqui e tenho com eles um apreço, um carinho e obviamente, uma tremenda dívida. Nossa. E por isso, estarei sempre por perto dessa população que às vezes é tão esquecida, tão abandonada, quando precisarem de mim, estarei por aqui. Muito obrigado a todos vocês e em breve estaremos, então, mais ao sul do Brasil. Que assim seja. E Deus te abençoe. Muito obrigado, Dr. Fritz. A gente estava voltando de um estudo que eu fui realizar, e você, o trabalho que foi fazer em Quixadá, numa ocasião, e você me contou uma coisa que você aprendeu com seu primo, a respeito de mediunidade. Uhum. O Mário chamou você e falou, vem aqui, eu vou te dizer uma coisa. Foi, muito sério. Isso eu nunca vou esquecer. Conta para todo mundo, por gentileza. Cara, o Alessandro Félix, né, que era meu primo, que trabalhou com o Dr. Fritz, foi médico do Dr. Fritz por 6 anos, e desencarnou aos 23 anos de idade. Me disse uma coisa que foi a pessoa que mais me ensinou a mediunidade. Eu acho que nem todos os livros que eu já li chega nem 50% do que ele já me ensinou. E ele disse uma coisa para mim, isso ficou gravado. Ele disse assim: Roberto, a coisa mais importante que você precisa fazer com a sua mediunidade é jamais, jamais admita mentir sobre a sua mediunidade. Como assim, Sam? Nunca minta. Nunca minta, minta de jeito em nenhuma hipótese. Nem aquelas mentiras que só você teria como saber a verdade. Essas são ainda mais perigosas, porque você mentindo para você mesmo, daqui a pouco você já não sabe mais o que é verdade. Então, jamais minta a respeito da sua mediunidade. Se alguém chegar, Roberto, você já materializou alguma coisa? Será que está o plasma em você e você viu esse ectoplasma materializado? Se sim, diga sim. Se não, diga não. Sem nenhuma vergonha. Sem nenhum medo de rejeição. Porque não adianta você querer vender uma imagem ou algo da sua mediunidade que não é verdade. Não vale a pena você mentir sobre você e sobre a sua mediunidade. Não faça isso jamais. Nunca diga assim, ah, Roberto, você vê espírito? Diga a verdade. Você vê? Muito raramente. Então diga que não. Vez ou outra, excepcionalmente eu vejo. Isso não é evidência. Evidência é quem vê direto. Como é que eu trabalho com o Dr. Fritz 14 anos e vejo o Dr. Fritz 3 vezes? Só vi o Dr. Fritz 3 vezes. Quer dizer, isso é médio evidente? Jamais. Médio evidente eu tinha visto o Dr. Fritz 3 vezes por semana. Ou pelo menos todas as vezes que ele viesse trabalhar comigo. Então, não minta, ele dizia para mim. Jamais minta para você. Claro. E não minta sobre a sua mediunidade. E não aceite que brinquem com ela. Essa segunda. Por exemplo, alguém chega e diz assim, Roberto está vendo aqui um espírito. Não admita isso. Corrija na hora. Não, senhor. Eu não disse isso, eu não estou vendo nada. E corrija na hora. Jamais permita que a sua mediunidade seja motivo de chacota. Nem você mesmo, porque no dia que você chacotear com a sua mediunidade, todo mundo vai se achar no direito de fazer o mesmo. Então nunca admita isso. Então se você está vendo, está vendo. Se você não está vendo, diga, não estou vendo. E ponto final. Dê para a sua mediunidade apenas o que ela realmente tem. Se ela for só 1% da mediunidade de outro médium, não tem problema. Se agarre com esse 1%. Transforma esse 1% em 100% da sua mediunidade. Mas jamais diga que ela é 2%, que ela não é. Foi isso que eu disse. Caramba. Quando tu falou aquilo, você ainda falou o seguinte, alguma coisa parecida assim, se alguém brincar, dizer, olha, o Roberto tá sentindo o Dr. Fritz aqui. É. Às vezes querem fazer isso. Até os amigos mais próximos. Minha esposa, ele fala, ó, o Dr. Fritz tá aqui te dizendo isso e isso, tá certo? Tá dizendo por você. É. E eu não estou ouvindo. É. Não, mas o doutor. Tu vai ver, o Dr. Fritz vai já. Como é que chama? O Dr. Fritz disse. Não foi, meu Deus, uma vez ela falou isso pra mim. Rapaz, eu caí tão duro nela, certo. Sabe? Ela tava brincando, eu sei que ela tava brincando, mas eu não consigo. O Sandro instalou isso em mim. Certo. O Alessandro instalou isso em mim. Eu não consigo lidar com isso no amor. Eu lido com extrema rigidez, sabe? Mediunidade, algo muito sério. Muito, muito sério. Precisa ser tratado com seriedade, certo? A gente trata de uma forma leve, mas não de uma forma. Achincalhada, assim, de brincadeira. Claro. Não, isso não. A gente não faz chacota com a mediunidade, a gente usa, a gente fala, trata a mediunidade como algo natural, que ela é, algo simples, que ela é, algo divino, que ela é, mas algo que merece, e eu, Roberto, exijo respeito. Eu exijo respeito à mediunidade, eu exijo. Eu não permito que ninguém brinque com ela. Quando se trata das coisas da Terra, a gente tem uma flexibilidade bem maior. Ah, porque sabe que vocês têm livre-arbítrio, vocês são tudo cego, conduzindo cego, então a gente respeita isso. Porque um cego pode a qualquer momento bater a cara na parede, né? Pronto. Você, por exemplo, é um caso. Pronto. Quantas vezes você bateu a cara na parede nos seus trabalhos? Nossa. E para quem não está compreendendo, significa o que isso? O que? Bater a cara na parede. Isso significa que você acha que vai por um caminho da porta e você está indo na direção contrária da porta. Isso é verdade. E acabei no lugar ideal. É, mas por quê? Porque bateu a cara na parede, aí você tem que voltar. O problema maior do mundo é esse. As pessoas batem a cara na parede e param de tentar. Chora, reclama. Ai, que parede chata. Mas a porta está ali, criatura. Tenta. É. Vai acular, tu consegue. Eu continuo andando, né? Eu também acho. Deve se fazer isso. O senhor faz isso também, não é? O tempo todo. O senhor já bateu com a cara na parede? O tempo inteiro acontece até hoje. Que isso também, acredito, espíritos trabalhadores também erram. Ah. O tempo todo a gente comete erro. Enquanto se trata de erros morais, então, o tempo inteiro. É. Agora, claro, que eu não me dou o luxo de errar no meu trabalho. Duas vezes a mesma coisa. Oh, isso claro. Eu permito. Claro, se não fosse assim, como é que eu ia aprender? Os espíritos sentem muito medo. Às vezes mais do que quando estava encarnado. Porque não. Arrependimento. E arrependimento é que sente medo. Então, e qualquer coisa que vem nesse sentido, eu considero um julgamento. Porque eu não aceito julgamento quem não me conhece. Quem me conhece, eu aceito qualquer forma de julgamento. Fátima me julga, Roberto me julga, Érica me julga, não tem problema com isso. Pode me julgar. Mas me qualificar com A, B ou C é muita vontade de vender produto em prateleira. E espírito não é produto e não merece estar em prateleira. Nós temos o nosso momento de raiva, mas eu também tenho um momento de humildade. Eu tenho um momento de tristeza, como qualquer outro ser humano, mesmo estando desencarnado, eu ainda sou um. Apesar de você talvez não gostar muito dessa ideia, eu também tenho os meus momentos de alegria. E eu acho que isso é completamente normal. Roberto, muito se diz que para saber se a pessoa está incorporada ou não, não deveria ser difícil, porque o espírito age na coordenação motora da pessoa. Como que ela vai ter dificuldade de saber se tem alguém neutralizando ou até sobrepondo a coordenação motora dela? Porque tu não vai, por exemplo, falar diferente se não está existindo aquela influência. Tu não vai se arcar, tu não vai fazer trejeito do espírito se não está existindo aquela influência. Então não tem como dizer, não sei se estou incorporado. Como você vê isso? Na capacidade eu vejo isso com muita tranquilidade, porque eu acho isso normal. Essa dificuldade é normal. Até eu, às vezes, sinto, vez ou outra, essa dificuldade. Eu acho que isso acontece porque o transe ele fica oscilando. Você nunca está completamente num transe profundo e nem nunca está com o trânsito completamente totalmente desperto. Quando você se aproxima desse momento mais desperto, né, de mais consciência do que está acontecendo, aí eu acho que nessa hora Você, nessa hora você fica com dúvida. Entendi. Se é você, se o espírito ainda tá ali ou não, se ele já foi. Claro. Eu tinha muito começo no início com o Dr. Fritz, era o seguinte, quando a gente começar o processo mediúnico, eu queria que ele me desse fortes evidências. Que ele já chegasse me tomando, assim, eu achava, eu queria isso. Não sei por quê, com ele, quando eu tomava, eu sentia muito mais fácil. Ele eu não sentia tão fácil, então eu queria essa coisa de tomada, assim, né? Só que não, algumas vezes aconteceu. Eu tava assim parado, aí eu vinha aquela coisa, né? Bom dia. E eu ficava calado. Vinha aquele bom dia. O terceiro, vamos trabalhar, não sei o que, já era o doutor filho, aquele jeito dele, né? Então, ajuda. Um espírito com o doutor Freitas ajuda. Eu vou explicar por quê. É muito legal quando o espírito que trabalha com você, ele é bem diferente de você. Porque é mais fácil você detectar quando é ele. Porque ele está muito diferente. Então, o doutor Freitas é muito diferente de mim. Nos trejeitos, no jeito de sentar. Eu me sento de um jeito mais relaxado. Se eu ficar aqui muito tempo, assim, eu vou ficar assim, ó. Né? Quando, já percebi em entrevistas e vídeos que eu já assisti, o doutor Freitas, ele senta mais, ele é mais ereto. Para mim, isso aqui é extremamente desconfortável. Para ele, é confortável. Mesmo estando com o meu corpo, né? Então, existe, a pessoa diz que o andar é completamente diferente, o piscar de olho é diferente. Tem um amigo meu que é maçom, há muitos anos, mais de 20 anos que ele é maçom, e ele diz que uma das coisas importantes para ele, como maçom, é sempre olhar nos olhos das pessoas. Então ele analisa muito a pessoa pelo olhar, ele olha além do olho, ele olha na profundidade da alma através do olho, né? E ele disse que nunca viu, na época eu trabalhava com o Dr. Mauro, que ele me disse isso, ele falou assim, olha, eu nunca vi duas pessoas com o olhar tão parecido, tão diferente, tão distinto como você e o Dr. Mauro. Duas pessoas absolutamente diferentes. E tanto é que algumas vezes eu estava me preparando para o transe mediúnico. Quando o Dr. Mauro chegava, não tinha dito uma palavra, não tinha feito nada, não tinha se mexido, meu corpo estava imóvel. Ele olhava e falava assim, Dr. Mauro. Porque pelo olhar ele captava. Então, só quem tem realmente muita sensibilidade, porque a minha mediunidade não permite algo tão estrondoso. Mas eu sinto muita segurança quando o Dr. Fritz, principalmente quando ele está com raiva. Quando eu chego bem na casa da caridade e ele está com raiva, e ele chega com raiva, é muito distinto para mim, porque eu não tenho raiva no nível que ele tem. E quando ele está com raiva, a produção dele como médico aumenta. Então, ele sai fazendo cirurgia, o pessoal tá ficando bom na hora, é uma loucura, sabe? Quando termina, eu tô assim esgotado, energeticamente, tô bem cansado. Mas eu adoro quando ele utiliza, o exemplo que ele dá é de utilização da raiva para atingir os seus objetivos. Ele não pega a raiva e descarrega com raiva em alguém. Ele usa a raiva para poder transformar o trabalho dele num trabalho mais eficiente. Acho isso massa, sabe? E o doutor fez assim, então ele é muito diferente de mim. Nesse, eu com raiva eu tranco. Eu me tranco, eu não faço nada, eu chego, perco as forças. Sabe? Quando eu estou com raiva. O doutor fez assim, não, ao contrário. Ele se ativa. Mas aí ele já é muito ativo, mas ele fica mais ativo ainda quando ele está com raiva. Aí ele chega para os outros trabalhadores e fala assim, e eu tô com muita raiva hoje. Aí os padres trabalhadores, vou já deitar na maca, doutor Fritz, enquanto eu tá agora, segura tudo. Pronto. Ei, doutor Fritz. Já tá chegando. É. Que assim seja. Vamos lá? Doutor Fritz. Você viu que foi mais rápido? É, por quê? Por quê? É você que tem que me dizer, né? Não? O senhor tá com raiva? Não. Porque, pronto, já fez uma hora hoje, né? Já tá meio no jeito. Porque o campo médium de Roberto, mesmo quando eu me afastei, que ele saiu, ele não recuou completamente. Ele ainda saiu com o campo mediúnico aberto. Se bem se soubessem os médiums, quando eles saem de processo mediúnico, não é bom ele imediatamente fugir da casa espírita, não. Como muitos fazem, né? Parece que com vontade de correr para casa por algum motivo. É bom eles passarem aquela meia horinha, 20 minutos do lado, dentro ainda da casa espírita, conversando coisas boas, para poder esse campo de vibração recuar completamente. E aí, é mais seguro sair do ambiente espiritual que ele está trabalhando. Um espírita que possa ter ouvido os testemunhos do Roberto, pode dizer que o senhor, no caso, ou aquele espírito que vinha com raiva, ou não era o senhor é um espírito não evoluído, um espírito nobeteiro. A pessoa que disse que eu não sou evoluído, ela acertou em tudo, não sou mesmo. Zombeteiro não, porque eu tenho mais o que fazer. É, talvez zombeteiro seja ela que esteja zombando de mim. É, eu acho que... Por dizer que vem com raiva, é isso que eu queria concluir. Ah, porque eu estou com raiva? Mas por dizer que, ele disse que quando o senhor vem com raiva, o acerto ou a eficiência é maior. Aí a pessoa ouve e diz assim, pô, veio com raiva, não pode ser espírito bom. Quem é que vai querer ser atendido por um espírito que tem raiva, que sente raiva e nem incorpora com raiva? É, quem fala isso é ignorante de várias coisas. A primeira delas é ignorante do próprio processo de conhecimento da evolução. Ninguém, porque desencarnou, deixa de ter raiva. Começa daí. Segundo, quando eu estava encarnado, eu não tinha só raiva, eu tinha ódio. Eu tinha ódio de negro, eu tinha ódio de judeu, eu tinha ódio de um monte de gente. Ódio de mulher. Sempre eu usava mal o meu poder, a minha energia, a minha raiva, usava para destruir as pessoas. Então, isso eu não faço mais. Isso não é evolução? Sim. Eu usar a minha raiva para aumentar a minha energia e meu poder magnético, para curar alguém, isso não é evolução? Então, é uma estupidez acreditar que um espírito, porque desencarnou, ele vive feliz. Nossa. Não é, por exemplo, que vocês devem ter lido nos livros, vários que vocês espíritas dizem ler, porque vocês fingem que leem, então, poucos leem, e o que vocês mais veem são os espíritos sofrerem na espiritualidade. Por quê? Porque não fizeram bem. Não foram caridosos. Mas até os bons, vez ou outra, passam por situações onde eles se chateiam. Uhum. Ficam, eles não são espíritos revoltados, mas se chateiam. Sim. Como todo ser humano. E me impressiona também você, espírita, pensar assim, porque o Allan Kardec, aquele senhor francês que fez a codificação que você diz ler e seguir... Olha aqui para eles, olha aqui. Pois é, você infelizmente não leu direito. Você deve ter pulado a parte que ele diz que os espíritos são apenas as almas dos homens da Terra. Nossa. Então, se você lê isso, você vai entender que nós, após desencarnar, continuamos sendo as mesmas pessoas. Medos. Os espíritos sentem muito medo. Às vezes, mais do que quando estava encarnado. Porque não... Arrependimento. E arrependimento é que sente medo. Então, e qualquer coisa que venha nesse sentido, eu considero um julgamento. Porque eu não aceito o julgamento que não me conhece. Quem me conhece, eu aceito qualquer forma de julgamento. Fátima me julga, Roberto me julga, Érica me julga, não tem problema com isso. É, pode me julgar. Mas me qualificar com A, B ou C é muita vontade de vender produto em prateleira. E espírito não é produto e não merece estar em prateleira. Nós temos o nosso momento de raiva, mas eu também tenho um momento de humildade. Eu tenho um momento de tristeza, como qualquer outro ser humano. Mesmo estando desencarnado, eu ainda sou um. É, apesar de você talvez não gostar muito dessa ideia, eu também tenho os meus momentos de alegria. E eu acho que isso é completamente normal. Não vejo que isso tenha de tão equivocado. Mas se você acha que o mundo espiritual é um mundo de contos de fadas, onde todo mundo é feliz e sai voando de mão dada, batendo palma um para o outro e dizendo, como a sua luz é linda, não, linda é a sua. Me desculpe, mas você tem um equívoco, está cometendo um equívoco gigantesco de como a espiritualidade funciona. A espiritualidade é bem diferente disso. O que mais tem na espiritualidade é sofrimento, dor, trabalho, esforço, dedicação, bondade. Isso tem na espiritualidade muito. Tem também maldade, tem também muita perseguição. Tem muita coisa ruim na espiritualidade. Existem espíritos realmente zombeteiros, que gostam de brincar, de achincoalhar, acho que a palavra é essa, com a vida dos outros. Eu não tenho tempo para isso. Até queria ter tempo para isso, mas não tenho. Infelizmente ou felizmente, eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é exclusivamente dedicado ao meu trabalho. Nesse encontro, doutor Fritz, eu quero focar com o senhor nas questões que eu selecionei a respeito dos atendimentos que o senhor faz. Tá? Tem algumas delas que a gente já falou, se o senhor quiser falar, aumentar alguma coisa ou dizer de outra forma, okay. Fique à vontade. Começando assim, as operações feitas pelo senhor são realizadas com ferramentas próprias do astral? Sim. O senhor não trabalha com cortes físicos neste médium, mas a lapiseira usada nas cirurgias promove cortes em nível perispiritual? Quando eu usava lapiseira, sim. E é um equívoco dizer que eu não corto através do Roberto. Eu não corto a pele. Mas em algum órgão, vez ou outra, eu faço incisões. Na operação que o senhor fez, trabalhando na pineal minha, não, o senhor fez incisão. Usou uma lapiseira? Sim. Como é que somente foi? Para canalização, é o que nós chamamos de tubo ectoplasmático. Através desse tubo ectoplasmático, nós direcionamos o metal que há na ponta da lapiseira, nós direcionamos todo o fluido espiritual e magnético do médium, tudo para essa mesma região, e através desse metal, ele canaliza esse fluido ectoplasmático até a pineal, onde foi feita a cirurgia. Nossa. Totalmente no seu pé espiritual. A gente mexeu na matéria muito pouco, mas na hora que a gente mexia no pé espiritual, a gente via na matéria se acontecendo, que é o que às vezes acontece, essa resposta imediata. Sim. Se alguém quiser um dia fazer o estudo do astral, daquele movimento operatório que o senhor fez comigo, isso fica registrado lá? Fica. Essas impressões não são guardadas em máquinas como essa. Elas ficam guardadas no subconsciente universal. E de uma certa forma, eu não sei como isso funciona, mas eles têm acesso a essas informações, a esses vídeos, a essas imagens. Por exemplo, se você chegar na espiritualidade e disser assim, eu gostaria de ver o Cristo curando o cego ao lado dos tanques lá de Siloé. Eu quero ver isso. Aí talvez alguma pessoa pensasse, não, só seria possível ver isso se nós víssemos a memória de alguém que estava lá. Né? Não. É possível sim assistir isso como se vê um filme. Sim. Porque existe a imagem disso, como existe a imagem dessa conversa nossa fora dessa máquina. Gravada no tempo e espaço. Gravada no tempo e espaço. Assim como existem impressões na aliança do meu médium que o acompanham, ela condensa por ser um objeto de uso pessoal e ter um significado para ele, essa aliança ela condensa as energias que cercam esse médium. Então, parte das memórias dele vão aqui. Algumas pessoas têm a capacidade, inclusive, de ler a memória da pessoa apenas pegando um objeto pessoal. Sim. Então, isso acontece, isso é raro, mas existe. Né? Então, essas impressões elas ficam guardadas, nós chamamos de subconsciente universal. A gente não sabe como é que isso funciona, esse inconsciente universal, como é que os espíritos superiores têm acesso a ele, mas realmente tem. O que determina o tempo de duração de uma operação? São tantas as variáveis. A técnica é utilizada, a forma como o paciente tem aquela doença, a forma como nós vamos abordar aquela doença naquele instante. A cirurgia segue uma média. Né? Vamos dizer, uma cirurgia de joelho demora em média 40 segundos. Mas pode chegar a um minuto e 20. Um câncer de seio. Um câncer no seio é 40 segundos. Uma úlcera. É um minuto e meio. Ah, é pouco. É, todas são rápidas. Porque quando você não tem incisão na matéria, é muito mais rápido. Quando eu trabalhava com alguns médios fazendo cirurgia com corte, aí tinha cirurgia que demorava uma hora, duas horas. Porque aqui que você abre pele, abre tecido conjuntivo, abre osso, abre não sei o quê, uma cirurgia no crânio, por exemplo, tem que abrir osso, abrir crânio, abrir a cérebro, para chegar na parte cerebral, tem que tratar. Então, é óbvio que isso aí demanda muito esforço e muito tempo. Como são tratados e encaminhados os espíritos que chegam em uma sessão de atendimento médica juntamente dos pacientes encarnados? Da mesma forma que os encarnados, só que eles são uma quantidade bem maior. Se a gente atende 100 pessoas, nós temos espíritos atendendo 3 ou 4 vezes isso. Alguns desses espíritos estão com os pacientes, outros não. São espíritos mesmo que querem ajuda, estão doentes, ouviram falar da Casa da Caridade, ouviram falar do meu trabalho e vêm ao meu socorro. Como vem às vezes, não meu socorro, vem em busca de socorro. É, como vão às vezes, espíritos, é muito comum espíritos perdidos, orientados, irem a hospitais em busca de auxílio. É um hospital material mesmo, em busca de auxílio. Outros vão a igrejas, ou a templos religiosos, ou casas espíritas, ou lugares assim, na busca do alívio da sua dor, da sua orientação. Então, esses locais, eles têm uma luz própria que atrai esses espíritos perdidos. Aqui na Terra, se você não tem hora marcada, não adianta ir para o hospital. A menos que seja uma emergência e eles vejam e constatem. É igual do outro lado? De jeito nenhum. Nós, espíritos, trabalhamos 24 horas por dia. Eu não consigo me lembrar de um hospital meu que todos os leitos estão E completos. quem chegou teve que marcar a hora antes. Não, ou então que chegou e não pode ser atendido. Isso não existe. Não Mas, existe. não, de forma nenhuma. O espírito jamais vai ser recambiado de um lugar para outro. Chegando lá, não tinha vaga não, volta. Esse tipo de burocracia não acontece na espiritualidade. O controle disso é gigantesco. Meu filho, na verdade é o seguinte. Quero até refazer minha comunicação. Burocracia na espiritualidade é maior que na Terra. Ela é tão grande que isso nunca vai acontecer. Isso Esses erros. ser rejeitado. Uma rejeição, ou dizer assim, não, passo mais tarde. Marque horas. Não existe isso. Doutor Fritz está Marcar a hora, sobrecarregado. sim. Às vezes, sim, não é um espírito que está precisando de emergência, mas se ele está querendo conversar comigo sobre alguma questão que ele está sentindo dores no perispírito, às vezes a minha orientação para esse espírito é: olha, você vai ter que reencarnar, porque você tem uma úlcera peptídica aí que tá se desenvolvendo no seu perispírito e você precisa reencarnar para poder resolver isso. O senhor fazendo uma cirurgia tiraria, igual tira do encarnado. E se voltar? Ah, o senhor só pode arrumar, né? Não deixar que seja Da permanente, né? mesma forma Não que garantir. a doença ela pode voltar no corpo físico, ela também pode voltar no perispírito. Depende da conduta moral de cada um. Certo, entendi. Às vezes o reencarnar é o quê? É a cura. Reencarnar é a cura. Minha orientação médica é: meu filho, reencarne. Qualquer espírito no astral pode chegar num hospital do senhor, por exemplo, e dizer: eu quero falar com o doutor Fritz, não quero falar com o senhor, não. Pode. Nem que para isso ele tem que esperar alguns meses. Nossa. Mas não é porque eu sou estrela. Não tem nada a ver com isso. Se foi esse seu pensamento. Não, não Não, foi. não se for o pensamento de alguém. Vai ser o deles. Não, de forma nenhuma, porque eu estou muito ocupado, só por isso. Você acha o quê? Que você chega na espiritualidade, eu quero conversar com Jesus. É assim? Não. Por quê? Porque ele é ocupadíssimo. Ele tem o mundo inteiro para cuidar. Você acha que ele vai ficar de bate-papo com alguém? De jeito nenhum. Seria o caso aqui, alguém quer falar com o Roberto. Se ele está na construção, trabalhando, tem que esperar ele terminar o dia do trabalho dele. Claro, ou às vezes uns meses de Nossa. ocupação. Minha agenda é lotada para os próximos 12 anos. Sim. E esse e encontro eu quero que ela lotada mesmo para poder ninguém querer me reencarnar. Esse encontro nosso, então, como o senhor falou, foi marcado com muita antecedência. É, quando se trata das coisas da Terra, a gente tem uma flexibilidade bem maior, Ah, entendi. porque sabe que vocês têm livre-arbítrio, vocês são tudo cegos, conduzindo cego, então a gente respeita isso. Porque um cego pode a qualquer momento bater a cara na parede, né? Pronto. Você, por exemplo, é um caso. Quantas vezes você bateu a cara na parede nos seus trabalhos? Nossa. E para quem não está compreendendo, significa o que é isso? Ok. Bater a cara na parede. Isso significa que você acha que vai por um caminho da porta e você está indo na direção contrária da porta. Puxa, isso é verdade. E acabei num lugar ideal. É, mas por quê? Porque bateu a cara na parede, né? Você tem que mudar e voltar. O problema maior do mundo é esse: as pessoas batem a cara na parede e param de tentar. Chora, reclama. Chora, reclama, ai, que parede chata. Mas a porta está ali, criatura, tenta. Vai acolá Ah, que eu consegue. continuo andando ainda. Eu também acho. Deve se fazer isso. O senhor faz isso também, não O é? tempo O senhor já todo. bateu com a cara na O parede? tempo inteiro acontece até hoje. Tem que Que continuar. isso também, acredito, espíritos trabalhadores também erram. Ah, lá. O tempo todo a gente comete erro. Enquanto se trata de erros morais, então, o tempo inteiro. Agora, claro, que eu não me dou ao luxo de errar no meu trabalho. Duas vezes a mesma coisa. Oh, isso eu não Claro. permito. Claro, se não fosse assim, como é que eu ia aprender? Tem a ver com essa máxima que algumas pessoas usam, Dr. Fritz? Sempre me perguntam: Jefferson, fala para os espíritos do diálogo me dar caminho. Daí eu ouço assim na minha cabeça: o caminho está aberto, só falta levantar e andar. Vai no livraria e compra o mapa. Harmonização do sistema digestório, respiratório e neurológico são feitas sempre antes dos atendimentos? E em que consistem e com qual fim são realizadas? Facilitar a absorção dos fluidos? Você está falando do médium? Não. Não entendi a Vamos pergunta. dizer, as pessoas vêm para ser atendidas, né? Certo. Daí existe uma harmonização do sistema digestório, quando elas ficam sentadinhas lá em oração, esperando ser atendida, pelos auxiliares seu? Não especificamente do sistema digestório ou do respiratório, ou não. Neurológico. Existe um início de um contato magnético antes dela entrar para a sala de cirurgia. Então, antes dela entrar para a sala de cirurgia, lá fora, ainda esperando, assim, palestra, sentadinha lá, os espíritos já começam a trabalhar. Depende do que é o problema da pessoa. Por que, que eu vou atrás de cuidar do sistema digestório se eu não tenho nenhum problema lá? Não, cuidar, digo, harmonizar. Né? Harmonizar o quê? Tanto que já está harmonizado? Ah, às vezes já está harmonizado. É, lógico. Claro. Sim. Eu acho que essa pessoa, a pessoa fez essa pergunta, não, obviamente não foi você, não. A pessoa fez essa pergunta e ele quis saber o seguinte: se nós, espíritos, precisamos que o paciente entre aqui com harmonia digestiva, harmonia respiratória, com tudo isso. Neurológica. Claro que não. Não. Olha, não. Já recebi paciente derrubando o trabalhador. Como assim, doutor? Possuída, meu filho. Eita. E eu tive que intervir. E eu vou lá, pego a pessoa pelos cabelos, no bom sentido, né? Pega a pessoa, coloco na maca e faço choques magnéticos anímicos com ela, do médio, no caso, eu uso a energia do médio para fazer isso, para ela despertar do transe da possessão. Nossa. Já fiz isso algumas vezes. É uma cena terrível. É. Não quero assistir. Depois de desencarnado, todo mundo vai poder assistir, né, doutor Fritz? Ah, claro. Pronto. Mas é uma cena feia, porque a família está desesperada. E todos os trabalhadores nessa hora parece que esquecem tudo que a gente mandou eles fazerem. A gente diz assim, ó, quando a pessoa estiver medizada com espírito ruim, não toque nela. Por quando você toca nela, você se tentando segurar, você está dando força para o espírito. Quanto mais medo você sente do espírito, mais energia você está dando a ele. Quanto mais raiva você tem dele, mais energia você está dando a ele. Conclusão. Você tem que ter amor por ele, porque isso é que neutraliza a força dele. E aí o que é que eu faço? Dou um choque nele e boto ele na maca. Ah, doutor Fritz, ele tá lá babando, deixa eu babar, qual o problema babar? Babar até bonitinho às vezes. Não tá fazendo outra coisa pior, né? Não tá fazendo nenhum mal ao médico, à pessoa. É. O espírito não tá fazendo mal pra pessoa, não tá mordendo a pessoa, não tá tentando matar, enforcar. Porque eu vi um médico uma vez, com as duas mãos enfiadas na goela, na garganta, prendendo a traqueia, fechando mesmo, e o médico, a pessoa começou a ficar roxa. A pessoa ia, é lógico que ela não ia matar, porque na hora que a pessoa desmaiasse, o próprio corpo físico ia perder as forças dos braços e ia soltar. Mas podia a pessoa ter uma parada respiratória. Ainda mais se ela fizesse um fechamento de traqueia, que colabasse a traqueia e não abrisse mais. E aí? Então o que é que eu fiz? Nessa hora, não pode, se eu tentar pegar, é pior. Peguei nas duas mãos e dei um beijo em cada uma. Aí ela soltou. Nossa! Isso é fenomenal. Então... E nesse dia, eu tava com raiva. Com raiva, é? Tava. Ei, o problema é porque as pessoas acham que quando eu estou com raiva, eu tô com raiva de alguém. Ou com vontade de fazer mal. 99% das minhas raivas é de mim mesmo. Ah, minhas raivas é alguma coisa que eu fiz que não era para ter feito. Era uma coisa que eu fiz, que eu sabia que não era para ter feito, que podia dar errado e acabou dando. Tipo um cálculo de uma ciência nova que o senhor está inventando. Não, é um erro moral. Eu me chateei, eu fico com raiva de mim. Ah, por ter se chateado quando não era para me ter me chateado, era para me ter auxiliado. Boa. Aí eu fico com raiva de mim. Claro. Então. Aí nessa hora, como eu sou exigente comigo mesmo, eu tenho que mostrar competência. É, realmente. E é a hora que você está mais inspirado para ser competente, né? Claro, chateado comigo. Acontece. Então eu tenho melancolia. Nossa. Doutor Fritz, então existe sim um procedimento que é feito enquanto as pessoas estão na palestra esperando as operações para facilitar a absorção dos fluidos e da operação. Isso é verdade. Claro. O que é cada caso, cada caso. É, cada caso é um caso. A gente vai ver de acordo com o tipo de problema que o paciente tem. Os mentores de cada médium ficam presentes enquanto os médicos espirituais se ocupam com a cirurgia? Dificilmente. Se não ficam presentes os mentores de cada médium durante as cirurgias, para onde eles vão, Dr. Fritz? Eu sei lá, meu filho. Eu mal sei da minha agenda, como eu vou saber da deles. Porque é assim, escute só, se você é pai de uma criança, um guia espiritual é mais ou menos isso, um guia protetor, pai de uma criança, e naquela hora, em determinado momento, aquela criança que tanto lhe dá trabalho, que lhe perturba, blá blá blá blá blá, que enche a sua paciência, com muito pouca paciência, você deixa ele numa creche com pessoas competentes que sabem lidar com ele, sabem resolver. Não estou falando de espíritos evoluídos, não. Estou falando competentes, pessoas competentes que sabem lidar com a criança, que sabem resolver. Você percebe ficar lá monitorando? É a mesma coisa. O espírito bom vai ficar fazendo aqui o quê? Ele que vai se embora, que não vai me atrapalhar. A não ser que ele queira ajudar. Aí ele é bem-vindo. Já houve confronto entre o senhor e o espírito guia de alguém que veio buscar o senhor a saúde? De ideias? O tempo todo. Confrontos, sei claro, lá. Já, que tipo, claro. Que tipo de confronto existe? Dá alguns exemplos. É, quando eles me pedem algo que a pessoa não me pede. Dá um exemplo. Fritz, ajude ele. Ele está passando por isso, por isso, por isso. Não quer obedecer à mãe. Tá querendo, começando a se envolver com drogas. Ajude ele. Meu filho, como é que eu vou? Como é que eu vou dizer isso a ele? Se a ficha dele está aqui, ó, pedindo. Ó, problema no estômago e dor de cabeça. Se ele viesse para cá pedindo ajuda para as drogas, eu auxiliava. Se ele viesse para cá, aí, porque eu não sou um espírito evoluído. Como é que eu posso interferir no livre-arbítrio de alguém? Entendi. Essa adesão eu não posso tomar. Nossa. Não posso. Eu sou limitado ao paciente, ao que ele quer em mim. Por isso, meu filho, que eu não estou lá no meio da rua agora, com uma plaquinha na mão, diz assim, ó, sou um espírito médico, quer operar comigo? Ah. Eu não posso. Se, quem, por isso que eu disse a você algumas vezes, e vou repetir, quem me quiser vai ter que vir atrás de mim. E dizer o que quer. É. Ser claro. Sim. Senão o senhor não opera. Se está com úlcera, eu gostaria. Estou com uma úlcera, mas... Não, não é uma úlcera. Estou com dor no estômago. Pronto. Mas eu não quero tratar disso. O que eu vou meter nisso? A pessoa não quer. O senhor nem dá uma ajudinha e fala, tu tá com uma dor no estômago. Acho, sim, muitas vezes. Sem a pessoa saber que vai virar. Não, às vezes falando mesmo, por exemplo, é o caso do garoto que eu acabei de dizer, 15 anos, que está quase sem mão de droga. Você sabe, você tem obedecido aos seus pais? Eu pergunto. Ah. Essa pergunta eu posso fazer, não posso? Sim. Ele pode refletir, se me fez aquela pergunta é porque... É médico e vai dar ele. Está tentando me ajudar. Dar ou ele. Pode dizer o que ele quer com a minha vida. Ele o quê? Ele pode pensar o que, que ele quer da minha vida. É, o que, que ele tem com isso? Claro. Eu tenho que respeitar. Ele é só meu paciente, eu não sou tutor dele. Agora o espírito que é tutor, o espírito sim, o espírito guia é. É. Coitado. Já vi muitos aqui chorando. Espírito guia? É, chorando, desesperado, tentando ajudar a pessoa e a pessoa só fazendo besteira. Vocês não têm ideia, vocês não têm a menor ideia do trabalho que vocês dão para os guias de vocês. Eu vou dizer, então a profissão que para mim não dá é guia espiritual de alguém. Primeiro, que eu não tenho evolução para isso. Segundo, eu não teria paciência. A não ser que eu fosse armado de pau. No primeiro erro que vocês cometeram, eu dava só uma palada na cabeça. Mas, quer dizer, que tipo de guia é esse? É mais um perseguidor, então para mim não cabe. Então deixei eu aqui... fazendo a minha medicina, e quando você estiver lá com suas perturbações, com seu sofrimento, pode vir que eu te ajudo. Agora, por favor, não minta para mim. Porque mentir para mim é mentir para você. Se você vier com seus problemas, traga todos. Chega espírito, Dr. Fritz, nos guias de pessoas que vêm procurar ajuda médica, física, acompanhada de guias espirituais que acontecem de ser até mais evoluídos que o senhor. Todos são. Na roupagem de um preto velho, por exemplo? Sim, sim. Todos são. Todo guia espiritual, ele é mais evoluído que eu. Qualquer guia espiritual da face da Terra, ele é mais evoluído do que eu. É óbvio, meu filho. Eu não sou guia. Eu ainda preciso ser guiado. Eu preciso dizer me dizendo o que eu tenho que fazer. Claro. É uma loucura você achar que porque eu faço o trabalho que eu faço, eu sou um espírito evoluído. Eu não sou. Já disse isso. Não, não sou um espírito evoluído. Eu sou um espírito que estou com tendências fortes à evolução. Pronto, tá bom para ti? Eu sou um espírito que me esforço para ser um espírito evoluído. Mas eu reconheço que eu não sou. Se eu ficasse aqui dizendo que eu era, você ia dizer, é muito arrogante. Agora eu estou tentando ser verdadeiro comigo mesmo, dizendo eu não sou um espírito evoluído. E as pessoas ainda ficam querendo forçar. Me desculpe, mas é uma perda de tempo. Porque não adianta você me dizer o que eu sou, porque eu sei o que eu sou. E chega então guias espirituais na roupagem de preto velho, caboclo, e converso com o senhor, e o senhor respeita eles como se fosse, assim, um médico. Como é que eu não vou... Não, meu filho, muito mais do que um médico. Como é que eu não vou respeitar um espírito evoluído? A sua pergunta não faz sentido. Como é que eu vou perguntar? Como é que eu não vou respeitar um preto velho? Agora, um de verdade, viu? É. Que tá cheio aí que não são. Mas vamos lá. Um desses negros escravos da história do Brasil, que conheciam Plantas, conheciam Everson. Eu trabalho com alguns. Eles me ajudam. São espíritos evoluídos que possuem, inclusive, uma capacidade. Ah, mas ele fala errado, não são evoluídos. É muita ignorância, né? Porque a pessoa que fala isso, ela não tem a menor noção do que é estar na espiritualidade. O que tem de gente falando errado e dando lição de moral, e muita gente que é poliglota, não falta. Então, o que é que eu posso esperar de um negro que passou a vida inteira no Brasil, que ele fala outro idioma? Não, eu vou esperar dele que ele fale português. E mal falado, porque ele nunca estudou. Talvez não saiba nem escrever. Ainda mais esse espírito que tem uma característica de personalidade muito forte para humildade. Então, eles se colocam sempre numa situação de inferioridade, como se fossem ainda na época dos escravos, quando eles, na verdade, não são. Muitos senhores de escravos do passado estão hoje aí pedindo esmola a eles, esmolas morais. Claro. A eles. Porque hoje eles são verdadeiros salvadores. Mantêm-se em condições de completo anonimato, trabalham de forma caladinho, tentam fazer seu trabalho sem aparecer. Eu já disse a Joaquim, meu filho, você criou a DT. Quem criou foi você. Eu só criei um mecanismo da medicina de introdução dessa energia dentro do paciente. É só isso. Quer dizer, eu, na verdade, eu estou sendo mais enfermeiro do que médico. Eu estou pegando o remédio que você criou e estou aplicando no paciente. Como é? Isso é enfermaria. Perdão, isso é enfermagem. Porque o enfermeiro, às vezes, ele não sabe o que ele está aplicando, mas ele sabe aquele remédio que ele tem que aplicar. Então, ele é responsável pela aplicação, ele não é responsável por saber qual remédio ou saber qual é. Qual é o princípio ativo. O princípio ativo, nem saber qual a função desse remédio no corpo. Ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é só aplicar. Claro. Então, eu estou agindo muito mais como enfermeiro de uma medicina que você está criando. Vá lá na DT, converse com os pacientes. São seus. São mais pacientes seus que meus. Aí ele diz para mim, jamais. Eu pergunto por quê. Porque eu não posso, jamais, aparecer na presença de alma tão bondosa quanto a sua. Eu jamais posso estar à sua frente. Então, a postura dele é sempre essa. É de trabalhar no anonimato, no silêncio. Então, eles não aparecem. Eles não aparecem. Aparecem nos centros de Umbanda. Muitos, infelizmente, muitos que aparecem no centro de Umbanda não são assim, bem preto velho. São mais... Pode até ser preto e pode até ter desencarnado o velho, mas estão bem longe das definições que eu acabei de colocar. Sim. Alguns. Porque não se dedicam ao amor. Não, se olha, é uma arrogância, uma besteira, gritando com todo mundo, reclamando de tudo. Eu acho isso tão estranho. Os espíritos que eu convivo são tão bondosos, humildes. A gente passa e baixa a cabeça. Meu Joaquim, seu espírito evoluído, o que você está baixando a cabeça para mim? Você é doido. Quer dizer, então, eles são tão humildes que até nos deixa desconcertados. Tão elevados espiritualmente. Exato. Uma luz muito grande. Uma luz enorme. Sim. E aí, a gente trabalha com ele, tem até essa certeza. E agora não, porque nós já somos amigos, já trabalhamos juntos há muitos anos. É. Não tem problema com ele, mas no começo é muito estranho. E o senhor deixar claro para as pessoas que o Dr. Fritz está dizendo assim, é que infelizmente, assim como o centro espírita, a religião católica, na Umbanda também tem muita gente que não é séria. E aí, lidando com o espírito, cria uma ambientação desfavorável onde os espíritos sobreteiros se passam por esses espíritos de luz. Não é assim que o senhor está dizendo? Por isso que às vezes tem coisa em todo lugar. É. Então, mas o doutor Fritz está dizendo que esses espíritos têm muita luz e onde tem uma banda séria, obviamente tem luz em qualquer lugar. Com certeza. Esses mesmos espíritos que trabalham comigo, acho que no nosso hospital eles não precisam de charuto, de cigarro, de nada disso. Mas eu sei que em alguns locais eles fazem uso dessas artimanhas. Elementos magísticos. Esses elementos de magia. Eu sei que eles usam a fumaça para a defumação. Né? Eu sei que eles usam isso. Fazem isso com muita discrição, sem tanta balbúrdia. As pessoas acham isso tão estranho. Esse povo, quando estava encarnado, eles faziam exatamente isso, a mesma coisa. Foram torturados, foram espizinhados, foram degringolados. Eu sei que eu já fui racista. Eu já fui racista. Mas hoje, a minha compreensão de vida, não só porque sou um espírito, mas a minha compreensão de raça, de escravidão, de tudo isso que teve no Brasil, que teve em todo lugar. A guerra é uma grande escravidão. A gente briga com o outro para escravizar o outro. E aí não está mais nem preocupado com o povo, mas usa às vezes a religião como desculpa, alguma coisa do tipo, mas no fundo o que quer é poder, é terra, é dinheiro, é ouro, essas coisas. Então isso, e tudo isso é carregado de uma imensa estupidez, uma falta de conhecimento. Hoje eu entendo isso. Eu falei, só fica racista porque o pessoal fala assim, porque eu me arrependo de ter sido. É. Qual é o problema nisso? Certo. E todos aqueles que são estudantes da doutrina espírita, como o senhor falou, né, deve se permitir olhar para a essência do espírito e não para a roupagem. Mas não é isso que do espiritismo se trata? Porque o espiritismo tá dizendo que... Eu não sei quando sou espírita, agora eu tenho que lhe fazer essa pergunta, fiquei curioso. O espiritismo em algum momento pede para que as pessoas sejam analisadas pelo que elas demonstram? Não o espiritismo, mas muitos espíritas. Certo, o espiritismo, minha pergunta é, o espiritismo, ele pede isso? Não. Que as pessoas, que os espíritos sejam analisados pela aparência que eles têm? Não. Pelo jeito que eles falam? Não. Não, né? Mas eu acredito eu... que o espiritismo, porque eu tenho muito respeito pelo espiritismo, apesar de não ser espírita, tenho um grande respeito pelo espiritismo. Claro. Infelizmente veio na mão dos franceses, mas fazer o quê? Né? Mas, vamos lá. Eu tenho um grande respeito pela doutrina espírita. No entanto, o que eu não tenho respeito é por alguns espíritas, claro, que infelizmente continuam com esse arquétipo de falsidade, de mentira, de arrogância, de prepotência. Não, mais do que isso, hipocrisia. Esta é a palavra pior, porque isso define a maior diminuição espiritual que alguém pode ter, porque ele é tão pequeno, que nem se assume pequeno ele consegue. Então ele se disfarça de bom, se disfarça de bondoso. E dentro do espiritismo está cheio de gente assim. E aí o que eu vejo acontecer, porque a maioria dos meus médicos, muitos dos meus médicos eram espíritas, eu sei que isso é assim. Essa hipocrisia que que fomenta os julgamentos. Porque se eu sou tão falso comigo, eu preciso julgar o outro o mais rápido possível para poder diminuir o outro, para poder me igualar com ele. Porque é melhor do que eu ficar olhando para o outro lá de baixo para cima e dizer assim, eu vou ter que me esforçar para crescer. Não, é mais fácil eu criticar. Então, esses espíritas que agem assim, agem porque não entenderam a essência do espiritismo. A essência do espiritismo é olhar a essência dos espíritos. Perguntar se eles são de Deus e ver se eles realmente estão falando coisas boas. O que adianta um espírito falar um monte de bobagem e assinar no final Bezerra de Menezes? É isso que é ser espírita? É olhar para o nome do espírito? Ou ver se aquela mensagem tem a ver com a essência boa, caritativa e autoritária de Bezerra de Menezes? Porque Bezerra de Menezes é extremamente autoritário. Ele usa de autoridade, mas não é aquela autoridade ridícula que a gente vê na Terra, que as pessoas têm poder umas sobre as outras. De forma nenhuma. A autoridade, ele tem autoridade moral. Crítica, né? O Bezerra de Menezes não precisa me pedir nada. Ele olha para mim, eu já sei o que ele quer. Eu já sei que eu errei, eu já sei qual cachê que vai me dar, eu já vou lá e já faço. Então eu não preciso nem que ele me diga nada, porque o olhar dele já diz tudo. Então os espíritos, eles têm essa autoridade moral. Ele não precisa estar brigando com ninguém e apontando o dedo fazendo nada. A presença dele já nos deixa com vergonha de sermos quem somos. Aí você pega uma mensagem ridícula, assim, no final do Zé de Menezes, todo mundo bate palma. Por causa do nome. Por causa do nome. Aí eu pergunto, é esse espiritismo que vocês seguem? Você aí, no caso. Não faz isso. Acontece de vocês tratarem as doenças de um obsessor, enquanto seu perseguido também se trata na Terra, para depois libertá-lo, para continuar sua prova junto do seu devedor, respeitando o livre-arbítrio do obsessor na condição de amar o próximo como a ti mesmo. Claro que eu tenho que respeitar o livre-arbítrio. Vocês não já falaram. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que é o obsessor? Ah lá. Porque, na minha opinião, vocês têm uma ideia tão errada dos obsessores. Os obsessores são espíritos que merecem a nossa compaixão. Ou não? Respeito. Sim. Porque se ele está lá, porque Deus deixou. Deus deixou Ele tem razão, tá lá. Quem sou eu pra dizer pra ele que não, sai daí que você não pode? Claro que pode, se não pudesse, tava lá. Agora, eu posso tentar convencê-lo de sair de lá, é diferente. E é óbvio que eu trato dos obsessores porque são seres humanos, como você, como eu, como qualquer outro, encarnado ou desencarnado. São espíritos que estão enraizados do mal, com o desejo constante de vibrar pelo mal. Ué, parece que eu estou falando de mim no passado. Então quem sou eu para dizer que não vou ajudar alguém? Isso não existe. Eu me vejo neles o tempo todo. Então, nós, trabalhadores do bem, todos, a gente não distingue o que é obsessor e o que é obsidiado. Para nós é tudo uma farofa só. A gente só faz separar a forma de tratamento. Quem está encarnado é de um jeito, é um processo magnético diferente do processo magnético que é o espírito. E quantas vezes nós pegamos o contrário? O pobre do espírito doido para evoluir, o obsessor encarnado, perturbando, segurando ele aqui. Então a gente está aqui o tempo todo tentando lidar com essa coisa. Quantas vezes vê o paciente aqui, a gente faz cirurgia, o paciente nem melhora, ele para de vir e vai-se embora, mas deixa os obsessores tudo aqui. A gente ajuda todos. Então, o que é que a gente quer? Ajudar as pessoas, é só isso que eu quero. É o único meu interesse em estar aqui na Terra ainda, tão próximo de vocês, é isso, ajudar vocês, só isso. Agora não me peçam para fazer distinção, quem é encarnado, quem obsedia quem, quem encarnado, porque se eu for entrar nessa jogada, acredite, eu vou ser injusto. Se eu tomar partido, coitadinho do obsediado, será? Este obsediado deve ter aprontado poucas e boas com esse próprio desse obsessor em algum momento do passado e eu agora ficar fazendo julgamento contrário. Eu não faço isso. Nenhum médico que trabalha comigo, é também porque a nossa função não é essa. A nossa função é diminuir a dor, é aliviar o sofrimento de quem está em sofrimento. Essa é a nossa função. Estou dando a mínima se a pessoa é obsessor, se é ruim, se é bom. Não interessa. Todos que chegarem aqui sofrendo serão acolhidos. Essa pergunta vem de uma fonte que diz que na nossa casa toda oportunidade de prender um obsessor é muito bem aproveitada. Então eu vou ler para o senhor essa pergunta. Não há momento em que vocês aproveitam a oportunidade de capturá-lo, convertê-lo à força pelo bem geral da humanidade, como os jesuítas aos índios, ou aproveitar e prender os resistentes nas masmorras espirituais da tortura em favor da depuração e reforma íntima daquele ser pelo método da porrada? É, isso chama justiça com as próprias mãos. Uhum. Isso é um problema danado. É, às vezes à vontade, né? Mas não dá certo, não funciona, porque todos têm o direito de errar. Assim como você, que fez essa pergunta, tem o direito de acertar. É, não é dado para nós essa oportunidade de esmagar ninguém. A sua pergunta começou muito coerente, quando você diz assim, não sei o caso de vocês prenderem esses obsessores em algum momento. Capturá-lo, convertê-lo. Primeiro que converter, ninguém converte ninguém a nada. O que a gente pode fazer é motivar a pessoa a se converter. Isso é outra coisa. Então, é gerar para a pessoa um campo vibracional, um campo mental, onde ela possa olhar para o passado e dizer assim, eu me arrependo, quero me modificar. Pronto. A gente pode criar esse mecanismo, gerar esse tipo de resultado para que ela decida, aí sim, se converter para o bem. Capturar espírito, a gente até faz de uma forma muito suave, não é do jeito que vocês imaginam, não pega e bota dentro de uma jaula. Não é isso. A gente apenas pede para que ele fique um tempo conosco. E a gente tenta convencê-lo disso. E a gente diz assim, se você ficar conosco por alguns dias, faz um acordo com o Espírito, se você ficar conosco por algum dia, a gente vai tentar conversar com você sobre algumas coisas importantes. E se não der, se você disser que não, no final a gente vai respeitar a sua decisão, o que é verdade. E você vai poder ir sem problema nenhum. Mas enquanto você não vai, a gente vai aqui tentando conversar com você e tudo mais. Então, esses espíritos que são engalfinhados, que são presos, que são, não são isso não é uma condição de amor. Isso é uma condição de barbárie. E eu conheço a barbárie bem de perto, porque eu fui bárbaro, em todos os sentidos. E aí, não é o que o Cristo nos ensina. Quando Cristo expulsava os demônios, é só fazer afastá-los. Ele não encarcerava esses demônios. Ele, porque sempre tinha esse poder de fazer isso, mas por que ele não fazia? Porque ele respeitava o direito do outro de ainda permanecer na ignorância do mal. Quem sou eu, hein? Diante de Cristo, então, como é que eu não sou nada? Poderia o doutor traçar o perfil do encarnado médium assistente que poderia contribuir mais eficiente durante os atendimentos da espiritualidade? É o médium disciplinado. É os que mais ajudam. É aqueles que vêm com a dieta feita, é aqueles que entendem que mesmo eles não sendo o médium de cura, que está ali recebendo o espírito, ele faz parte do processo. É ele ter essa consciência. Quando ele tem essa consciência, tudo é mais fácil. Ele está ali, mas ele está na vibração. Ele está aqui, meu Deus, eu estou aqui fazendo minha parte, ele vibrando, para que os pacientes fiquem bons. Para que através de mim, o Dr. Fitz, possa usar a minha energia, ou o outro médico usar a minha energia, que doe para essas pessoas que estão em sofrimento, em dores, em lamúria. Isso é ser um bom servidor. Às vezes uma pessoa dessa, que é um auxiliar, uma pessoa bota alguém numa maca, que às vezes ajuda um paciente a colocar o chinelo no pé, uma pessoa dessa vai lá na espiritualidade quando desencarna, está 10 anos na... 10 encarnações na frente do médium. Nossa. Porque o médium está aqui apenas pagando dívida. Às vezes termina 20, 30 anos de médium de idade, quando chega na espiritualidade, ele percebe que não ganhou nada. Ele só fez pagar o que devia. E você que estava lá botando chinelo com amor e caridade e perdão, você que estava fazendo isso, você estava só ganhando ponto. Então esse médium, a estrelinha, que às vezes aparece na televisão, ou fica passando para um país ou para outro, fica sofrendo a consequência dos erros que cometeu, ou do bem que deixou de fazer quando era para ter feito. E você que estava lá colocando o chinelinho, está lá definindo a vida dele, se ele vai ou não vai entrar no reino dos céus para ter paz. Qual é a taxa de sucesso para os atendimentos à distância comparado com os presenciais e o que determina essa diferença? Essa taxa de sucesso eu queria lhe pedir para que ele não falasse, porque ela está no livro e eu sou péssimo com números. Mas eu já passei ela para o livro. Eu acho que está em torno de 74%, 75% taxa de melhora quando presencial. O segundo tipo é quando alguém vem fazer cirurgia por você, aí cai para 40, 40 e pouco. E a pior de todas é quando o paciente é só atendido à distância, os espíritos vão lá, eu ou qualquer outro, vai lá fazer cirurgia num local, sem médium. Quer dizer, não envolve médium, não envolve ninguém. Então, nesse caso aí cai bastante, vai para menos de 30%. É alguma coisa assim, eu não sei o número, realmente, eu sou bem sincero, eu não guardo esses números comigo. Mas eles estão no livro que eu escrevi. Claro. Eu junto com o Roberto. Claro. Burocracia é controle e disciplina. Mas ao preencher a ficha, o paciente fica com vergonha de dizer o que tem, porque no mínimo 3 pessoas lerão os problemas dele. Exato. No jeito que é feito na Casa da Caridade. Uhum. Né? Vocês identificam que ele mentiu ou ocultou e ajudam igual? Por causa de vergonha, porque ele sabe que vai ter. Quando eu identifico, sim, eu espírito identifico. Os médicos geralmente não conseguem. Não conseguem ter essa percepção. Uhum. Nós sim. Claro. E aí quando a gente intervém, principalmente porque ele quer ser tratado. É. Existe nele a intenção de receber essa ajuda. Entendi. Claro. E geralmente o que é que eu faço? Quando eu termino a cirurgia, eu olho para ele e falo assim, tem mais alguma coisa? Mas isso é raro acontecer, acredito. Porque no momento da dor não está nem quem vai toda ler. Outra coisa, meu filho, tem 160 fichas, todo sábado. Como é que você vai memorizar alguma coisa? É. Você que é encarnado, que leu, memoriza. É. Você memoriza até a imagem do paciente, o paciente que chega com um tumor, com o olho vazando da órbita do lado direito, você vai lembrar disso, não tem como esquecer algo assim. É. Mas o que está escrito numa ficha? Até mesmo porque o pessoal aqui que trabalha na Casa Caridade trabalha no mínimo das fichas e do receituário, trabalha 3, 4 anos no mínimo. Os menos experientes têm esse tempo de trabalho. E já estão tão rodados na quantidade de pacientes, eles já têm mais de 10 mil pacientes por ano, só aqui nessa casa. Se vocês identificam que a pessoa queria realmente aquele tratamento, mas ficou com vergonha de escrever ali, qual o valor de se preencher essa tal ficha, se não são tão efetivos ou necessárias assim? Elas são efetivas e são necessárias por vários motivos. Primeira coisa, eu quero que o paciente verbalize a sua vontade. Segunda coisa, eu quero que ela assine um documento dizendo que ela está submetendo a um tratamento espiritual de livre e espontânea vontade e que em momento nenhum foi pedido dela que ela pare do sacramento médico. Porque isso já é uma forma de proteger o médium. Pronto. Certo? Terceira coisa, é útil porque o meu médium, especificamente Roberto, ele não tem a capacidade de enxergar dentro do paciente. Ele não me dá essa condição. Eu já falei isso. Quando eu estou nele, eu sou aquele fusquinha. Eu estou dentro de um fusca. Não me peça para andar 200, sei lá quanto por hora. Aqui o fusca não bota isso. Faz 450 por hora. Não anda. Anda um fusca. Então não adianta você pedir isso. Claro. Mesmo sendo o melhor piloto do mundo, nem o melhor piloto do mundo dentro de um fusca não faz muita coisa. Você entendeu? Sim, sim. Então é a mesma coisa. Então, essa limitação, outra limitação que o Roberto tem. Vamos falar de limitações para você entender. Roberto só consegue curar se pegar. O fluido magnético dele é denso, é muito forte, é muito poderoso, mas só passa para o paciente se eu pegar no paciente. Se eu não tocar no paciente, ele não consegue. Então, alguns médicos de cura, quando vão operar e o espírito se apresenta, ele só faz passar a mão por cima do paciente, nem toca. Porque esse médium tem uma característica que permite fazer isso. Nossa. Roberto, não. Então ele tem que tocar no paciente. Outra coisa, é toque na pele. Não adianta fazer toque sobre a roupa. Então, a mulher que tem um seio, a gente cria, bota um tecidozinho no seio, cria uma janelinha para fazer a cirurgia no seio, porque sem ele tocar, os dedos dele, a mão dele tocar na pele do paciente, não é possível fazer a transmutação de energia. É uma característica da mediunidade dele. Ele tem necessidade de tocar nas pessoas. Quanto é que ele começou um curso de fisioterapia por causa disso. Ele tem uma necessidade de tocar nas pessoas. O senhor utiliza o ectoplasma nas suas cirurgias? Do que é feito o ectoplasma? E onde é produzido no corpo humano? Podemos aumentar a fabricação? Sim. O ectoplasma usa o tempo inteiro, né? Cirurgia, que é a energia que eu tô, por isso eu estou no médium. Porque só ele tem ectoplasma. A ectoplasmia é uma característica de quem está encarnado, porque o ectoplasma é material. Ele tem um acelerador, um emulsificador e um posso chamar de um catalisador espiritual. Mas ele sai da célula de forma material. Então, como é que ele funciona? Ele está dentro da célula, ele está dentro do citoplasma celular, certo? Ele é carregadíssimo de proteínas, muitas proteínas, mas principalmente água, certo? E essa substância, ela sai dentro da célula, de todas as células, e exuda. Como alguns médiums que exudam esse ectoplasma, o de Roberto geralmente sai do tronco, daqui, ó. Uhum. Certo? E um pouco dos braços também. É invisível o dele. O dele é gasoso, então você não vai conseguir enxergar. Então o que é que ele faz? Ele sai pelos poros, vai até o paciente, cria aquela nuvem sobre o paciente e imediatamente ele volta. Entendido. Só isso. Caramba. E às vezes sai um pouco das mãos e volta. Na próxima vez que fizermos cirurgia aqui, eu vou pedir para Roberto colocar luvas. E você vai ver o que acontece nas luvas. Vamos fazer uma com a minha escoliose. Mas não dá. Para essa experiência dar certo, eu tenho que atender pelo menos 30 pessoas. Que é isso? É, porque eu vou queimar a luva com a ectoplasma. Meu Deus. Como sai muito pouco das mãos dele, não tem como botar a luva no pescoço para baixo do menino. Então, eu tenho que colocar na mão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou canalizar a energia mais pela mão. E aí a gente vai queimar a luva um pouco. Ela vai ficar queimadinha, principalmente na ponta dos dedos. Pronto. E aqui na região palma um pouco, na região palma. Pra razão de tudo, não deu uma hora ainda. Eu sei, mas é porque tá. Eu sei, já começando a voltar, né? Já. Você já está conhecendo. Já o quê? Você já está começando a reconhecer os sinais. É. Então, a gente queimaria essa luva através do ectoplasma e você poderia ver essas luvas queimadas. Vamos fazer um estudo, né? A gente faz. Pronto, fica aí na sua mão e a gente vai coordenando lá com os mentores, né? Há ectoplasma tirado dos reinos da natureza ou de outros reinos, animal, por exemplo? Todo ser vivo tem energia vital. Todo ser vivo. Todo ser vivo tem célula, né? Com exceção de algum que tem uma célula só ou outro, que nem célula tem, como no caso dos vírus. Mas todo ser vivo tem células, certo? Toda célula tem ectoplasma. Só que toda célula tem energia vital. A célula magnética animal, perdão, desculpe só um minuto. É. O magnésio, eu vou ter que ir. É um paciente meu que está agravou. Ah, o senhor quer. O magnetismo animal proveniente do ser humano, que é o que eu uso, esse é o primordial para mim. Esse é o que eu mais conheço. Esse magnetismo, ele sai através desse ectoplasma e vai para os meus pacientes e retorna para o médico depois com um pouco da sujeira da doença. Por isso que o médico tem que ter uma boa conduta, uma boa alimentação, para poder não absorver isso aí para ele, se ele se dissipa. O ectoplasma, no caso dos seres humanos, é produzido principalmente nos chakras baixos, os quatro chakras baixos, cardíaco, esplênico, plexo solar, umbilical, não sei o nome, mude o nome, e o chakra de base. Então, esses quatro chakras. Quando você traz esse magnetismo de cura, o chakra principal aí é o chakra de base mesmo, é o chakra sexual. Ele é o que mais produz energia ectoplasmática para a cura. Por isso, muitos médicos de cura são perturbados sexualmente ou têm graves desequilíbrios sexuais. Porque produzem muita energia, porque usinam muito esse chakra. Gosta muito de transar. Não, não se trata de gostar de transar. Ele tem uma sexualidade exacerbada. Ele pode até se controlar. Tem que ter um autocontrole muito grande. Entendi. Uma predisposição Ele tem sexual. uma predisposição. Claro, claro. Não, não é nenhuma predisposição, ele tem uma característica mesmo. Eita. Por exemplo, outra forma também que esse chakra às vezes se apresenta. Ele se Genética. apresenta paralisado. E a pessoa fica assexuada. Ela continua usinando muito, mas ela não produz energia sexual. Ela produz energia ectoplasmática, que é outra forma de distúrbio da sexualidade. A assexualidade é uma forma de distúrbio. Entendeu, Entendi, entendeu claro, isso? claro que se faz. É diferente de você sublimar sua sexualidade por escolha própria. É. É diferente, isso é outra coisa. Claro. Eu estou falando da questão da sexualidade. A pessoa, inclusive, não entende. Por que não usina? Por que não tem sexualidade? Por que não. Ah, é. Entendeu? E isso é perturbador. Porque é uma perturbação. Entendeu? Não foi escolha. É perturbação. Mas o que a gente mais vê é o contrário. É a pessoa usinar demais, ter energia demais, ter sexualidade exacerbada, não só ter algo, gostar, como você falou, gostar de ter sexo. Mas é mais do que isso. Não é só gostar de sexo, é gostar de variações na sexualidade. Várias coisas. É, não é bom. Não é bom se não tiver controle Não, não de é bom ficar ética. falando, né? Se eu já Não posso falei falar, várias só eu coisas. falo. Não tem problema nenhum. Não tem nada, absolutamente nada a ver. Talvez alguma pessoa pense que eu estou falando, por exemplo, de homossexualismo. Nada a ver. Não. Porque homossexualismo é só orientação. Não, mas o que eu quis me referir, o senhor falou dos Não, deixa eu distúrbios só de terminar esse sexo. pensamento Sim, para sim. retirar qualquer tipo de pensamento Claro, claro, tá certo. preconceituoso. A orientação sexual não tem nada a ver com o distúrbio sexual. Hétero, homossexual ou bissexual, sei lá. A pessoa ela pode ter qualquer tipo de orientação sexual e ser uma pessoa equilibrada sexualmente. Concorda comigo? Tem muitas pessoas que são gays, que têm a sua sexualidade completamente controlada. Tem ali seu parceirozinho, só aquele e se controla. Tem heterossexuais que são completamente descontrolados. É casado, mas tem não sei quantos parceiros, homem, mulher, tem tudo no mundo. E aí é onde está o descontrole. Né? Aí nós não estamos falando de grandes perturbações sexuais, que já é uma coisa ainda pior, que é Isso. o caso de crimes mesmo, como pedofilia ou coisas do É. tipo. Aí não, eu já estamos falando já de. Zoofilia. Por isso que eu falo, tem É, coisas que não, não aí, vale a já, pena aí, aí, mencionar. não, a gente tem que falar, porque elas É. existem. Pronto. Eu já peguei paciente aqui, criança, com 4, 5 anos de idade, que era abusado pelo próprio pai. Ai. E a gente, o que é que a gente pode fazer como espírito? A gente tem que nem padre, meu filho, um confessionário, ele não pode dizer nada, não. Não pode. Eu não posso estar intervindo na vida dos outros. Agora eu orientei, ó, atenção nisso aqui. Já chamei, por exemplo, coordenador do projeto social Via Cal, atenção no coordenador tal. Foram atrás e descobriram que é pedofilia. Então, esse tipo de coisa a gente também não é idiota, a gente vai deixar a coisa ruim acontecer. Claro. Como não aconteceu, Sim. porque a gente previu e a gente ajudou. Mas, o ser humano tem o seu livre-arbítrio. É. E a gente, como espírito, ainda é muito limitado. Então, esses são esses distúrbios. Então, esse chakra sexual, ele produz, ele usina bastante o Genético, ectoplasma. né? Genésico, é esse Pronto. nome também. É, para o pessoal ficar. Eu não sei qual deles é. Eu não Pronto. sei o nome, é o daqui de baixo, Pronto, dessa, que genético. cuida da região sexual. Então, ele usina muito, produz muita energia, e aí alguns médicos... O senhor não sabe, a gente usa tantos nomes, né? O senhor não quer fechar nenhum. Não, eu entendo, é uma ciência, essa ciência ayurvédica, medicina ayurvédica, eu não entendo muito dela. Mas o senhor chama, o senhor não trabalha nos chakras da pessoa? O senhor não dá um nome para eles? Eu chamo, chakra 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pronto, entendi. Não são só esse mesmo. Então vamos para frente. E você perguntou se há esse ectoplasma nos animais. Ah, nos animais ou nas plantas, há uma energia vital. Claro. Porque como estão vivos, tem células e possuem. Acredito eu que você pode chamar de ectoplasma. Não sei se esse nome estaria correto. Uhum. Ou se ectoplasma se diz apenas ao ectoplasma, ao fluido magnético animal. Eu não sei. Eu não sei. Ou fluido magnético animalizado. Isso. Mas o que eu sei é que as plantas e os animais possuem energia, sim. E essas energias, às vezes, são usadas em cirurgia. Então, no final daquela questão que diz assim, se quando, e eu não mencionei, vou mencionar agora, quando o senhor utiliza de ectoplasma para suas curas, que vem de outros reinos, ele precisa ser filtrado antes do senhor utilizar de alguma forma, filtrado. Basicamente, o senhor está dizendo, não vem ectoplasma de outros reinos. Vem. Vem. Mesmo disse a você que vem das plantas. De... Isso, mas não é o mesmo, é outra coisa. Parece que o senhor falou que é assim, não é. Eu não sei se é ectoplasma, não sei se é o nome é esse. Mas essa energia mas que precisa ser filtrada. O que é ser filtrada? Filtrada, por exemplo. Desculpa, quando você fala filtrada, a sensação que eu tenho é que vem impura. Ou despreparada. É. Não, senhor. Não. Não, quando um preto velho, um caboclo, traz um índio, traz alguma substância aqui para dentro, acredita, ela já vem prontíssima. Mas alguém tem que preparar ou do jeito que ela saiu de lá já vem? Do jeito que saiu de lá. Agora, aonde ele vai buscar, eu não tenho a menor ideia. Entendi. Porque eu não entendo nada do mato. Claro. Eu entendo de ambiente cirúrgico, ambiente médico, hospital, essas coisas eu entendo. Agora, de mato, eu não entendo nada. Lógico. Então, veja eles trazendo essas plantas o tempo todo para cá, eles trazem. E não precisa nenhum nivelamento, nada, pode usar aqui normal. Pode. Claro. E cuidado com essa sua colocação, acho que foi um pouco preconceituoso da sua parte. Por quê? Porque esses espíritos já, às vezes, têm graus superiores elevados. Mas não os espíritos, eu queria essa pergunta, estava buscando saber, por exemplo, se tira de um animal ou de uma planta, a hora que vai usar no humano, ela não precisa passar por um filtro, não quem manipulou, mas a energia própria para usar no ser humano, não tem que ter esse nivelamento? De um reino para o outro. Talvez uma adaptação. Isso, de um reino para o outro. Entendi. Isso. Talvez sim. Não, o senhor não faz isso, né? Não, são os outros que não. Fazem. Eles fazem. Eu sei que funciona, então entendi, pode entendi. Entrar. Claro. Tudo que funciona, eu aceito. Desde que me provem que dá certo. Pronto. Doutor Fritz, passa sua mensagem final, por gentileza. Meu filho, eu quero agradecer o seu respeito, o seu carinho, a sua dedicação a esse trabalho mais uma vez e dizer a vocês, todos que estão aí do outro lado, que meu trabalho por aqui no Ceará vai continuar. Vou continuar meu trabalho forte no Nordeste, vou reativar algumas cidades do Nordeste para voltar a trabalhar. Em breve estarei pelo Nordeste do Brasil. Vou voltar a São Paulo, já era uma pretensão minha, já faz alguns anos que eu aviso que vou voltar a São Paulo. Surge uma proposta para irmos para aquela cidade que tem um clima... Curitiba. Não, em São Paulo, que ela tem um... Atibaia, que é um clima muito bom. Mas infelizmente não vai ser possível fazer lá. Mas parece que vão surgir novos convites, e a gente, não sei se é Campinas, alguma coisa assim. Bom, mas quando surgir, e acho que eu já dizer, pode ir, estaremos lá. É. Vai ser um prazer retornar a São Paulo. Tem uma ligação muito forte com São Paulo por uma questão que pode parecer esquisita. Okay. São Paulo é a capital brasileira que mais tem nordestino. Oh. E o meu povo nordestino, eu tenho que filmar meu, porque é atrás deles que eu sempre vou. Meus médios sempre andam para cá e tem uma ligação muito forte com o Nordeste. Muitos espíritos da Alemanha reencarnaram aqui e tenho com eles um apreço, um carinho e obviamente, uma tremenda dívida. Nossa. E por isso, estarei sempre por perto dessa população que às vezes é tão esquecida, tão abandonada, quando precisarem de mim. Estarei por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Em breve estaremos, então, mais ao sul do Brasil. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Dr. Fritz. Roberto, peraí, vou falar um pouquinho com você. Oi. Como é que você está se sentindo agora? Vamos descrever um pouco a hora que você volta, assim. O que você está sentindo? Vou bem, tô Tá tudo. É como se você acordasse. Não, é não. Você começa Não, ouvindo as coisas diferente. mais alto. Não. Pelo contrário. Dá uma. Assim que eu volto. Quando eu tô triste, quando ele tá trabalhando, eu fico elétrico. Eu sei que eu vou ficar elétrico aqui os próximos 40 minutos, uma hora. Nossa. Eu vou ficar bem elétrico mesmo, aí não tem condição de dormir. Não é quieto, eu não fico quieto. Eu volto, assim que eu volto, que foi a sua pergunta, eu fico me atordoado um pouco, mas daqui a pouco esse atordoamento passa, eu retomo assim a minha cognição, né? E aí, imediatamente eu entro nesse estado de alerta, assim, eu fico bem alerta mesmo, bem atiçado. Entendi. Dói quando ele sai? Dói Eu quando ele sinto, chega? não, dói não, eu sinto choques no corpo. O choque não é o afastamento do Dr. Fritz. É assim, ó. Quando ele vai se afastando, é um afastamento. Eu sinto ele se afastando, gradualmente. Quando o meu perispírito começa a se, vamos dizer assim, a sair do processo de transe, nessa hora começa a me dar uns choques, umas sensações assim. É muito sutil. Geralmente eu não demonstro. Eu sinto, mas não demonstro. Mas às vezes é mais forte do que eu e eu me mexo todinho. Mas é sutil. Claro. E às vezes quando você incorpora de tanto que o espírito ficou perto de você, acoplado, você sonha com ele. Isso não Eu causa nunca medo. sonho com o Dr. Fritz. Nunca sonho com ele. Nunca. Eu recebo muita gente falando para mim que sonhou com o Dr. Fritz. E eu estava presente. Que ela falava com o Dr. Fritz como se fosse falando comigo. Era como se eu estivesse ali medianizando o Dr. Fritz. Na espiritualidade, eu não entendo muito isso. Ah, entendi. A pessoa guarda a imagem, né? É. E aí eu acho que é isso. Eu vou explicar uma explicação nessa. Mas eu também. Muita gente relata sonhos comigo. E aí não é o Dr. Fritz, é com o Roberto. Claro. E conversam comigo, falam coisas, dizem que eu faço coisas, faço isso, faço aquilo. Eu não acredito muito nessas coisas, não. Mas algumas eu já tive comprovações que são verdades. Ah, É isso. Mas doer de jeito nenhum, pelo contrário, é uma sensação maravilhosa. Eu sinto uma paz. Tem um espírito aqui perto, que não é o Dr. Fritz, deve ser algum médico, deve ser mineiro, porque eu estou com a vontade de falar assim, só, é. né? Será que ele quer passar uma mensagem pra gente? Não sei. Vamos pedir aí. Não, é algum espírito trabalhador do Dr. Fritz. Trabalho que eu não fiz, que sintonizou comigo. Tem um espírito que está trabalhando comigo agora, que eu não, eu só sei o nome dele. E eu sei que ele é do Oriente. E já me avisaram, já faz mais de uns 2 ou 3 anos que me avisam, que esse espírito vai começar a trabalhar com cirurgia espiritual também através de mim. Mais ou menos 50-50 com o Dr. Fritz. Pois é, isso é uma coisa interessante, eu não sabia disso. Não vou deixar de trabalhar com o Dr. Fritz, nem esse espírito vai assumir totalmente. Mas ele vai ficar vindo. E ele esse espírito eu vejo com frequência. Como que é? Isso é que é estranho, porque eu não vejo espírito, mas esse eu já vi várias vezes. Ele é barbudo mesmo, mas parece aqueles oriental de filme do Simba, Nossa. sabe? Com aquela turba, né? É Negócio branco. mestre mesmo, né? Não sei, um negócio branco assim, aqueles pano branco assim que é enrolado na cabeça. Turbante. Turbante. E uma roupa branca, ele é muito sério, uma barba bem fechada. Ele parece aquele Enéas, lembra do Enéas que era candidato a Não, compara com isso. Não, eu tô falando da Não, barba. entendi. A barba dele Sim. parece a do Enéas, aquela barba zona grande, né? Claro. Daquele médico Enéas, né? É. Que era candidato a presidente. É. Pronto. Aí mas só que ele é muito tranquilo, tem os olhos amendoados, assim, tipo indiano. Eu acho que ele é indiano, porque ele é magro, ele parece um faquir. Ah, Ele é bem pronto. magro, sabe? E eu Sim. vejo ele às vezes. Mas sempre a mesma imagem, só que às vezes eu vejo sem a camisa, só de calça. Entendi. E eu vejo que ele realmente é magro. Mas Claro. é raro ver ele, assim, geralmente eu vejo com a roupa todinha. Ele já se apresentou para uma outra médium. Essa médium você ia achar Ah, fantástico. sério? É a Quem? Hilly Bisbal. Ah, Esse é ótimo, você entrevistar ela. vamos sim. A Hilly é uma médium lá da Dinamarca. Pronto. E eu conheci ela em Salvador, quando eu estive lá em Salvador. E ela viu esse espírito, veio conversar comigo, o espírito assim, foi falando, né? Ela E era o tem uma mesmo, evidência, e era o mesmo. era o mesmo que eu já tinha Claro, sentido, né? claro, claro. E desde que eu comecei esse trabalho na Dinamarca, ele está aqui, ainda aparecendo. Mas eu não senti ainda fazendo cirurgia. Não. Não sei. Não sei se ele está. Tá... Você ficou triste quando ficou sabendo que, que ele não. pode pegar 50% do Dr. Fritz? Não, não. De jeito. Tem gente que ficaria, né? Eu não tenho esse apego. Eu não tenho esse apego, não. Eu acho que eu sempre me preparo para o que Deus quer. É. Se está acontecendo assim, é porque Deus quer que seja assim. Claro. Então, assim seja. Que conselho você dá para as pessoas que amam o seu guia e podem receber uma notícia dessa? Continue amando seus guias, continue cuidando deles. O mais importante é a eficiência e a eficácia do trabalho e da própria missão. Cuidando deles em que sentido? Cuidando deles, né? Se ele não é mais, se ele não vai ser o espírito que vai atuar diretamente através de você, ué, cuide da sua memória. Cuide da sua imagem, cuide do seu exemplo, cuide dos seus aprendizados, aquilo que ele ensinou, coloque em prática. Não faça desse momento, né, um momento de dor ou de sofrimento, porque não é. É um momento de evolução, tudo é evolução. Né? Eu tenho mais ou menos assim, que eu conheço, o Dr. Fritz, esse espírito, tem um japonês, baixinho oriental, que trabalha comigo quando eu vou dar palestra. O Dr. Elias, que é um médico, ele é médico da espiritualidade na Terra, ele é ligeiro. Que é o meu espiritual, e tem mais dois espíritos que trabalham comigo. Então, esses seis espíritos estão praticamente... Eles não estão comigo o tempo todo, óbvio que não. Mas eu sinto a presença deles sempre que eu quero. Sempre que eu quero senti-los, eu sinto. Eu sinto se eles estão perto, se eles estão longe. Tu acredita que desses, o menos presente é o Dr. Fritz? O Dr. Fritz é muito presente na hora da atuação mediúnica. Mas no dia a dia, não. No dia a dia, eu sinto mais esses outros. Certo. Pai Joaquim é um desses dois. Se a espiritualidade chegasse para você hoje e disser, meu filho, acabou a tua missão, pronto, não precisa mais incorporar, o que você ia fazer? Você ia chorar e ia entrar em depressão? Não. De jeito nenhum. Sabe por quê? Como é que eu posso chorar e entrar em depressão se quando eu olho para trás eu me sinto feliz com tudo que aconteceu? Eu ia auxiliar os outros 16 médicos que estão na corrente. E o quê? Auxiliar os outros 16 médicos que estão na corrente, segurando a bandeja deles, fazendo as coisas. Ué, tem tanta coisa para fazer. O caminho do bem é um caminho muito longo. É um caminho, uma estrada que tem muitas curvas, mas que leva para sempre a mesma direção, que é Deus. Então, eu não estou preocupado assim, ser um médico, até mesmo porque eu nunca busquei esse status. Você que está na Casa da Caridade há algum tempo, dormindo aqui, estando com a gente, você sabe, você conheceu os outros médicos, você sabe que eles têm voz, você sabe que eles têm espaço, sabe que os espíritos que trabalham com eles também têm voz, também têm espaço, certo? Sim. Então eu sempre trabalho assim, eu nunca acreditei em médium solitário, ou mediunidade principal, assim, eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma contramão da evolução do trabalho. Trabalho que depende de um médium é um trabalho fadado ao fracasso. Por quê? Assim que o médium desencarna, acaba tudo. Fecha o centro espírita, fecha a casa espírita, fecha tudo. E a gente hoje vai para a Europa, passa lá 15 dias e aqui continua tendo cirurgia. Por quê? Porque tem equipe, porque tem gente trabalhando, tem gente se preparando, se esforçando, fazendo sua parte, cumprindo sua missão. É muito egoísmo da minha parte querer cumprir minha missão sozinho e dane-se os outros. Porque assim eu apareceria mais. Eu não quero aparecer. Claro. Eu quero que o trabalho apareça. Uhum. E se para o trabalho aparecer eu tiver que parar a minha idade, eu paro hoje. Para o trabalho eu faço qualquer coisa. Entendi. Enquanto eles estão me dando a responsabilidade de ser médio, de trabalhar com o Dr. Fritz e tal, estamos juntos. Já dei um reclamo. É. Não, me sinto feliz. Você vê muitas pessoas acusando você por causa dessas viagens agora para a Europa, sem perceber cada viagem que você fez para o interior, cada dificuldade que você passou. Nossa, ele fez cara. Nossa, eu já comi tanta. Eu já comi comida que você não tem noção, cara. Se eu falar aqui, cara, quando eu me lembro, cara, eu fico assim, puxa, eu só o Dr. Fritz mesmo, viu? Porque tinha hora que eu tava dizendo assim, rapaz, não comi isso não. Salve Maria, se eu dissesse o negócio do Dr. Fritz, matava a gente. Isso é um desrespeito com a pessoa que está nos recebendo. Porque a pessoa está dando o seu melhor. Realmente. A pessoa está dando o seu melhor. A Meu pessoa Deus. Matou a única galinha que tinha no quintal. Eu já comia a única galinha no quintal. Certo. que não tinha um pingo de sal, não tinha um tempero de tomate, nada. Só galinha na água. Cara, tu não tem noção, bicho, o que é comer galinha sem sal, cara. Não tem noção, eu sei. Eu comi, e comi sorrindo. Você dormiu num lugar que passa barata rato? Cara, eu já fui pra uma casa, não tinha banheiro. É, tá. O banheiro era um dos quartos, tinha um buraco no chão. É. Tá. E esse quarto não tinha porta. Parede. Sim. Você tinha que avisar todo mundo que ia pro banheiro e pedir pra que ninguém passasse na frente do buraco da porta. Verdade. Quer dizer, eu passei por isso sem reclamar. De quantas vezes a gente dormiu em falar, quando a gente trabalhava em Maraguapa, a gente dormia em fazenda, sentindo cheiro de bosta de vaca. Nunca reclamei, cara. Pelo contrário. Sempre agradecia. Por quê? Porque o que mais. Porque, olha, já. Porque você nunca reclamou porque você sempre agradecia? Primeiro, eu nunca reclamei porque eu acho que eu não tenho o direito de reclamar o que está sendo dado de melhor. A posição do médico não é de reclamar, nem de exigir. A posição do médio é de servir. Então eu posso até exigir na minha casa. Eu até exijo se eu for com um restaurante, se eu for na lanchonete, eu vou exigir. É. Como consumidor, sempre. Eu sou uma pessoa exigente. No entanto, quando a gente está como médio, tem que ser exemplo. Nossa. A gente tem que ser exemplo. Então nós não podemos estar. Nós não estamos em condição de estar exigindo nada. Nós não estamos em condição de estar exigindo nada do povo. Meu Chico Xavier foi um exemplo disso. Chico Xavier comeu uma sopa com barata. Ah. Você sabe da história da barata? Ah. Xavier foi uma mulher que passou semanas, meses convidando o Chico. Chico, você tem que ir lá em casa, você tem que ir lá em casa, vai ser uma grande alegria para mim. E Chico dizia de um jeito, dizia de outro. Até um dia que ele disse, rapaz, não tem como não ir, tem, agora eu tenho que aceitar, senão essa mulher vai pensar que eu estou com extremismo. É. Vou lá. Aí Chico estava aqui e ela fez uma sopa. Ela botou uma sopa no prato do Chico, uma quantidade absurda, botou uma sopa no prato dela. Quando o Chico estava na segunda colherada, ele viu uma barata boiando em cima da sopa dele. Aí ele pensou, o que é que eu faço? Se eu reclamar, essa mulher fez o melhor que ela pôde. Ah. Se eu reclamar, ela vai ficar tão envergonhada. Eu vou ofendê-la. Sabe o que ele fez? Ah. Ele botou a barata assim no canto do prato e foi comendo do outro lado. Conversa vai, conversa bem, a mulher dá uma felicidade. Ele começou a ficar feliz também, conversando com a mulher. Quando ele olhou pro prato, tinha sumido tudo, a sopa, a barata. Então eu acho que é assim, a gente não pode estar reclamando. É. Né? E eu sou assim até hoje. É. A gente foi há pouco tempo, a gente foi para Belém, no Pará. Aí o pessoal lá convidou a gente, não, vamos lá botar seis hotéis. Eu falei, não, hotel não. A gente tenta não ficar em hotel. Ah, às vezes acontece. A gente acaba ficando. Por quê? Porque não merece? Não é isso não, porque. Os espíritos ensinam que a gente tem que sentar sempre no último lugar. Sempre. Se a gente for convidado para sentar na frente, é o dono da casa que convida, ele pode. Não sou eu. Não sou eu como convidado que vou exigir nada. Bom. Então a segunda coisa, a gente quer ter contato com as pessoas que nos levam. Então se a gente vai para um hotel, a gente perde essa oportunidade. A gente perde esse contato, perde esse direito, esse convívio. Até para que essas pessoas entendam que eu sou um ser humano como outro qualquer, completamente normal. Entendeu? Eu faço tudo que um ser humano faz, eu vou no banheiro, faço tudo que um ser humano faz normal como qualquer outro. Né? E é bom elas verem essa humanização da mediunidade, né? Até para não exigir dos médios, que os médios não tem como dar, como a perfeição, por exemplo. Né? Como a evolução, uma coisa assim. Eu erro muito, erro o tempo todo. Mas eu erro. De uns anos para cá, me esforçando para tentar acertar. Então, a gente jamais vai receber dinheiro pelo trabalho, jamais receber pagamento. Já aconteceu? A gente já. Chamarem você e cobrarem as pessoas? Muitos convites. A gente recebe doações. Não, já aconteceu de você ir num lugar, a pessoa que chamou vocês. Cobrou escondido, depois você fala. Ah, aconteceu. Quando a gente soube, não teve nem cirurgia. A cirurgia foi cancelada na hora, a gente estava no local. Uhum. Vocês foram até o local? A gente foi até o local. Ou seja, a moça organizou tudo. Organizou tudo. Número de pessoas. Vendeu as senhas. A gente tinha dado 300 senhas, ela vendeu. Aí, e era um ex-paciente da casa. Uma pessoa. O que ela deveria ter feito? Ela devia ter dado as senhas. Mas como é que ia bancar o aluguel do lugar? A gente pede.

Sabe? Mas já já, ela tava brincando. Vai confirmar. Ela tava brincando, eu sei que ela tava brincando, mas eu não consigo. O Sandro instalou isso em mim. Certo. O Alessandro instalou isso em mim. Eu não consigo lidar com isso numa boa. Eu lido com extrema rigidez. Sabe? Mediunidade, algo muito sério. Muito, muito sério. Precisa ser tratado com seriedade, certo? A gente trata de uma forma leve, mas não de uma forma achincalhada, assim, de brincadeira. Claro. Não, isso não. A gente não faz chacota com a mediunidade, a gente usa, a gente fala, trata a mediunidade como algo natural, que ela é, algo simples, que ela é, algo divino, que ela é, mas algo que merece, e eu Roberto, exijo respeito. Eu exijo respeito à minha mediunidade, eu exijo. Eu não permito que ninguém brinque com ela. Então ninguém nunca vai ver você incorporando ou dizendo que está incorporado se você tem discernimento que não está. É uma frase que eu nunca gosto de usar. Uhum. Porque eu sei lá se a minha invigilância um dia não me leva para isso aí. Certo? Pode ser que sim. Pode ser que eu faça comigo esse engano. Claro. Até hoje eu não permiti. Até hoje eu não permiti. Então, estou me vigiando para que nunca aconteça nada para frente. Uhum. Certo? O que eu tenho que fazer é me vigiar, né? Vigiar e orar para que isso não aconteça. Mas garantir que não vai acontecer, eu não posso. Mas abraçar esse princípio fortalece, né? Ah, sim, sim. Com certeza, com certeza. Uhum. Eu jamais fico inventando. Roberto, tu devia... Alguma pessoa veio e disse para mim, Roberto, tu devia aprender alemão. Eu falei, por quê? Para poder o Dr. Fritz falar alemão. Ué, que importância para o Dr. Fritz para fazer cirurgia isso tem? Aí um dia eu pergunto, Dr. Fritz, o que é que eu estudo? Eu estudo. Não, não. Se o senhor precisa desse conhecimento dentro de mim para poder ficar mais à vontade e o senhor trabalhar mais à vontade, à vontade. Eu disse, não, porque a minha língua primária hoje é o português. Ah. Eu estou há 60 anos no Brasil, eu falo principalmente português. Hoje a minha língua número um é o português. Então, para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Talvez... Vai que você não aprende a deixar alemão direito. Ele ainda falou assim. Vai, aí você vai botar uma coisa a mais dentro do trabalho, desnecessária, né, que pode até atrapalhar ou trazer dúvida sobre mim mesmo. Nossa. Então, não. Agora, se você quiser aprender, fica à vontade. Agora, para o meu trabalho não é necessário. Mas para que essa mesma coisa, já não é fácil aprender inglês. Não. Ainda tem que aprender alemão. Alemão é difícil. É demais, não, dá pra mim não. Aí aprendi uma palavra ou outra. A gente foi lá na Dinamarca, na fronteira com a Alemanha, né? Tivemos contato com muitos alemães, mais de 30% dos pacientes eram alemães. E o Dr. Fritz andou, solta uma palavra ou outra, ele consegue falar. Acho que ele dá meio que uma distraída de mim, como eu sou consciente, né? É muito difícil ele usar alguma coisa que não tenha dentro de mim. Uhum. É muito difícil. Então, o meu vocabulário é aquele, né? Então, uma palavra ou outra que ele consegue colocar, às vezes em alemão, ele conseguiu falar algumas coisas lá. Oh. Eu achei legal isso aí. Foi. Ele recebeu um paciente ontem em alemão e ele conseguiu falar algumas coisas lá. Eu não tenho essa mediunidade. Nunca. Não acho que ter essa mediunidade é a melhor coisa. É algo extremamente importante. Mas... Esse seu conselho serve também para as pessoas quando desincorporam? Porque às vezes o pessoal, quando desincorpora, chacoalha muito para dizer que tinha um espírito. Se levar para casa esse conselho do Alessandro, também vai aplicar ali, né? Vai dizer, não, eu vou chacoalhar o tanto que é para chacoalhar. Exatamente. Já aconteceu comigo, eu recebi um espírito e eu me chacoalhar todinho. É. Nem eu entendo, o que é isso? teve um dia que eu fiquei assim, eu fiquei assustado. Eu fiquei, que diabo é isso? Você às vezes fala muito isso, né? Diabo é isso? E aí, um espírito, rapaz, ele parecia, ele me jogava na parede, eu me jogava na parede, parecia uma lagartixa. Um negócio assim... forte, eu não sabia o motivo. Ah, depois ele me explicou que ele estava retirando alguns miasmas, algumas energias, e o jeito que ele tinha para fazer isso era isso. Certo. Bem, e me ajudou, realmente ele me ajudou muito. Mas eu não entendi muito bem, eu fiquei muito assustado. É. Então eu não faço julgamento. Quando eu vejo um médico fazendo esse tipo de coisa, eu ajudo. Eu sei que em alguns momentos é o médico que também dá uma corrinha, né? É. Mas algumas vezes não é não, é o espírito mesmo. É. Eu sei porque comigo muitas vezes foi assim. Mas independente de quem julga de fora, quem está dentro sabe até onde. Quem está dentro, exato. Essa ciência que eu queria que ele atingisse. É. Essa consciência de dizer assim, olha, Não, isso aqui não precisa tudo isso. É. Rapaz, eu posso maneirar, entendeu? Já posso. Eu conheci muitos médicos. Meu primo, quando mediunizava, era muito rápido o processo mediúnico dele. Era. Eu acho que ele vivia desacoplado. Acho que ele vivia desacoplado do corpo. Ele tinha os processos mediúnicos fortes. Aí ele estava aqui, ele fazia assim, ó. Já era o espírito. Era muito rápido. Algumas vezes comigo acontece assim, não é muito comum, mas acontece. E quando o espírito ia embora, ele fazia assim. Ele fechava o olho, o espírito ia embora, como que ele dava uma desmilinguida assim nos ombros, aí abria os olhos. Aí pronto, era ele. Muito tranquilo, muito sábio. Muito salutado, né? Agora eu já vi ele também recebendo espírito pulando do chão assim de 1 metro, assim, no chão. Caramba. Então, é real, por isso que eu digo, é real, É. certo? Mas há uma. Em muitas, se for sempre assim, é coisa do médico também. Tem participação do médico também nessa história. São os achismos, os maneirismos, né? Que são tão comuns na mediunidade. O pessoal diz que eu bocejo muito antes de receber espírito ou depois. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com receber ou não receber E aí, espírito. tem a ver Tem a com o ver com quê? sono mesmo. Meu corpo físico está com sono, Pronto. né? E ele reclama por um bocejo. Tá E é com certo. aviso, então feito, ó. Bora. Vai pra casa. Sendo, entre aspas, né, o diretor de uma casa espírita, por que que você autorizou a vinda e a realização desse trabalho da sua mediunidade? Do seu? É. Porque eu acho fantástico. Porque eu acho que os espíritos têm que ter voz. Claro. Tem um amigo nosso que queira, um bandista que queira. Tem uma amiga nossa, um bandista. É. A Fernanda, ela é um bandista. De Oh, nascença, nasceu em berço que da Umbanda. linda. E ela tem mentalidade de cura. Aí. Começa a orientar e tal. Ela trabalha com o espírito alemão dentro do centro de Umbanda. Claro. Fazendo Por serviço que não? espiritual. Ué, qual o problema? Os espíritos alemães aqui? Louvado seja. Muito obrigado novamente por essa oportunidade. Valeu, moço. Conte com nós. Louvado seja. Os espíritos sentem muito medo. Às vezes, mais do que quando estava encarnado. Porque não. Arrependimento. E arrependimento é que sente medo. Então, e qualquer coisa que vem nesse sentido, eu considero um julgamento. Porque eu não aceito julgamento quem não me conhece. Quem me conhece, eu aceito qualquer forma de julgamento. Fátima me julga, Roberto me julga, Érica me julga, não tem problema com isso. Pode me julgar. Mas me qualificar com A, B ou C é muita vontade de vender produto em prateleira. E espírito não é produto e não merece estar em prateleira. Nós temos o nosso momento de raiva, mas eu também tenho um momento de humildade. Eu tenho um momento de tristeza, como qualquer outro ser humano, mesmo estando desencarnado, eu ainda sou um. Apesar de você talvez não gostar muito dessa ideia, eu também tenho os meus momentos de alegria. E eu acho que isso é completamente normal. O que mais tem na espiritualidade é sofrimento, dor, trabalho, esforço, dedicação, bondade. Isso tem na espiritualidade muito. Tem também maldade, tem também muita perseguição, tem muita coisa ruim na espiritualidade. Existem espíritos realmente zombeteiros, que gostam de brincar, de achincalhar, acho que é a palavra é essa, com a vida dos outros. Eu não tenho tempo para isso. Até queria ter tempo para isso, mas não tenho. Infelizmente ou felizmente, eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é exclusivamente dedicado ao meu trabalho, meu trabalho. Meu filho, eu quero agradecer o seu respeito, o seu carinho, a sua dedicação nesse trabalho mais uma vez e dizer a vocês, todos que estão aí do outro lado, quando precisarem de mim, estarei por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Em breve estaremos, então, mais ao sul do Brasil. Que assim seja. E Deus te abençoe. Muito obrigado.